sonhos, para que eu possa enxergar os meus inimigos, para que eu possa disfarçar os meus olhos tensos, para que eu possa me embriagar e continuar sóbrio, para que eu possa desembaçar e não errar o caminho, pra eu não fazer tanta besteira e não quebrar o pescoço, e não cair no sinistro, onde não há privilégios, pra que possamos lhe mostrar que somos anjos caídos, discriminados, mas arrojados, seres atrevidos, porque às vezes se deixemos os olhos d'água, pequena hora noturna, apenas ando nas ruas e os meus olhos fundos só enxergam a violência e toda noite é necessário esse ar misturado de maconha e cachaça, maluco só curte lombrar. Se não curte, fique instigado, chegado de escola um colírio, de preferência Moura Brasil, pra disfarçar meus delírios, pra disfarçar meus artifícios. Colírio bom, pra gente que é boa pessoa, em mil colírios no seu passado eu vejo mil delírios, colírios, colírios. Sem treta.